Maria, Mãe dos que sofrem, foste tu quem me guiou ao teu Filho. Quando doutrinado por jesuítas, reduzi meu amor por Jesus à herência ariana. Foste tu quem me levou à Nevada, quando no Zeu ninguém queria me contratar. Lá abriste meu único roteiro de cinema, na página em que Flip bicaminhava em Portugal. Portugal lá abriu-me seus verdes caminhos, superando as barreiras burocráticas. Facilitaste meu visto de trabalho em 20 de agosto de 98, nos Estados Unidos. Saí de Filadélfia às 7 da manhã e cheguei a Newark às 9. Uma vintena de candidatos em fila, na minha urgência pulei a fila. Um homem justo me denunciou, mas se ao me ver não viu minha angústia. E sinto amorosa presença. Não há problema, disse, deslumbrado, auto-autorizado. Não na embaixada de Nova York, disse-me o cônsul, meu avião partia às 4. Saí apressado às 11 para pegar meu carro, aquele que um colega invejoso havia destruído. E orei a ti para não perder minha viagem. Abriste as rodovias e levaste a embaixada no coração de Manhattan. Então orava-te todos os dias. Encontrei estacionamento numa rua onde ninguém mais o encontra, e vi uma dama se aproximar. Temia como tantas vezes rejeição, mas essa dama sorriu e me ouviu. Onde fica a embaixada de Portugal? Bem no meio daquele quarteirão. Disse-me, entrei, era o meio-dia e fui atendido de imediato. Que estranho que hoje não haja trabalho, o funcionário carimbando meu passaporte colombiano. Saí logo em busca do túnel Lincoln. Temi o engarrafamento, mas as ruas naquela quinta-feira esvaziaram-se milagrosamente. Em Nova York entrei no túnel sem um único carro ao meu lado, e peguei rodovias livres. Acelerei e nenhum guarda me parou. Em Filadélfia eram 2:30 quando entreguei meu carro.